97, o vento 170 com 5 autorizada, Colache. Z97 decolado agora às 3-0, controle de 935, mau voo. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, TAM 3897, contato radar, saiu 340 na saída da EL. 340 da EL, TAM 3897. Dael 3897? Autorizado Dael, TAM 3897. Dado Dael. Eu vou 77, may I try direct to tip off? Quando 077, stand by. Stand by. Quando 077, contact receive sentry 125 decimal 45, if unable 126 decimal 85. 5745 unable 126 decimal. Tá 3603, torre 118 do Palmeiras. 86, obrigado, boa noite. Torre Salvador, 3603, vai pra frente até 3 baixo pra baixo. Estado, posto autorizado, pista livre, o vento 160 graus, 5 metros. Autorizado, posto na 10, tem baixo travado, tá, esquerda. Canair 6259, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, boa noite, Guilherme. 40, bloco de estacionamento. Manual 40, acionamento, pushback. Não, eu estou autorizado, porque você não acha um táxi. Vem reautorizado, 1.500 pés, o ajuste permanece 1.0.4, reporta na rota da área. Zero três, solas 36, direita 12, décimo 9, sol letra A, bem-vindo. Direita 2-9, espera daqui a pouco. Salvador, boa noite, Antônio 3603, livrou eco. Boa noite, 3603, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, antes da Juliette, reporte 3603. A 3897 chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Quatro, bom. 3 está no portão 3? Afirma aqui. Segundo 273 no portão 3, autorizado para feedback, sinal de tempo. Chamaral, 273. 3603 no portão 7, 41, o banho da Golf puxou, pedindo a sua passagem. Toma aqui no centro da Juliette. E assim que o banho da Golf iniciar o táxi, prossiga para o portão 7. Ok, vai manter posição, aguardando a passagem do voo após o prossegue 07, 3603. Táxi Gol 9940, por favor, vamos na habitação 24 horas. Visual com campo? Confirme. Está visual com campo? Afirmativo. Chama agora a torre 118, decimal 6. 118,6, boa noite. Torre Salvador, de Papa Samba, Zulu Novembro. Zulu Novembro. Reporte, cor de base, reporte final de 2,5,7. Maia, 0 agora, passando em Campinas, 6 horas. 173 ainda, no ponto de 0 também aqui na HM14. November, pouso autorizado, pista no 71960 Grox com nós. Livre, autorizado em decolar, vento 1960 graus, Chico Nash. Confere solo agora as 47, Patinco. Pack track autorizado, reporte ligando a 7. De 3 da colada 48, controle 1935, meu voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, o Gol 273, decolou na sexta coisa. Boa noite, 273, contato radar, está do nível de voo 360 na saída da EL. 360 na da EL, 1273. Salvador. Luna 776, informação de terra. Luna 776, ação de identificação, chegada na área, desce para o nível de voo 050. 050, Mari, identificou, Luna 776. Salvador, boa noite. Boa noite, 24. Salvador, boa noite, 3. 197, 3, Galeão, 16, 805 da Serra. 3197, Galeão, 380, autorizado, uniforme Lulu 10, a cola da pista 90, primeira curva direita, saída da El, Lira Pós, Lira Bridge, controle 199, decimal 35, 5434, transponder. Alta para Galeão, nível 380, de Arrancas, Lulu 10, falta 10, curva direita, da El, Lira Bridge, aciona 5434, controle 199, 3397. Tomate 3197. Confirmando, 5434 responde, chama para o feedback acionado. 5434 aciona, chama para o feedback acionado, 940, decolado agora 51, no controle de 935, ótimo voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o gol, a 940. 940, boa noite, contato radar, nível de voo 360, saída Arbor. Arbor 360, voo a 940. 1273, Sami Recife, 125, decimal 1, ao término 133, decimal 25. 25, 133, 25, ok. Goma 776, desce para 2000 pés, que negamos 014, autorizado final LS, reporte estabilizado. Então, qual é o seu mais estabilizado, o 1776? Goma 940, chame Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Goma 884, desce para 3000 pés, que é na gama 0 no 4. 3000 no 4, no 8, 8.